Já tentei me apaixonar por outro rosto, eu já tentei escrever o seu nome em mim, mas tudo me leva de volta a você. Parece que tudo que tenho é o teu olhar, e se você for a fé eu me converto. Amor, eu não te esqueço. Queria estar ao menos um segundo no seu coração, pra ver de perto qual seria a sua reação quando alguém falar meu nome. Mas esse meu silêncio só me afasta de você, e eu não encontro coragem pra dizer a falta que você me faz. Eu vou inventar uma maneira pra gente se encontrar. Você vai sentir o meu amor através do olhar. Não vou esperar nenhum segundo pra poder te beijar e te amar, e te amar, e te amar. Queria estar ao menos um segundo no seu coração, pra ver de perto qual seria a sua reação quando alguém falar meu nome. Mas esse meu silêncio só me afasta de você, eu não encontro coragem pra dizer a falta que você me faz. Eu vou inventar uma maneira pra gente se encontrar. Você vai sentir o meu amor através do olhar. Não vou esperar nenhum segundo pra poder te beijar e te amar.